talentos e grandes intérpretes da música. Histórias, curiosidades, discografia, agendas de shows e muito, muito mais. Começa agora, Central da Biografia. Um especial com seu artista preferido. Uma hora de música e informação. Central, Central da Biografia. Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Edgar de Souza e com essas e outras estamos iniciando mais uma edição do Central da Biografia. E hoje nós vamos destacar para você a dupla Bruno e Marrone, estas feras da música sertaneja. E é um prazer muito grande para mim estar falando com você. Quanta honra! Muito obrigado às várias emissoras de rádio que utilizam os nossos produtos. Obrigado de coração, tá bom? Olha só, Bruno e Marrone iniciaram as suas carreiras a 18 anos na cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Em 1993, eles ganharam notoriedade nos estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e também no Tocantins. Mas olha, foi em 2000 que a dupla passou a figurar nas grandes metrópoles, como revelação no mercado fonográfico. A partir daí, o talento de Bruno e Marrone passou a ser conhecido nacionalmente. Para começar, o grande hit que colocou Bruno e Marrone no cenário nacional. Dormi na Praça, na sequência, Duas Vezes Você. Aliás, essa música foi cantada também por César e Paulinho, os meninos lá de Piracicaba, interior de São Paulo, Brasil. Na sequência, Vidro Fumê e depois A Minha Predileta, Vida Vazia, Bruno Marrone, no Central da Biografia. Central da Biografia. Caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, tentei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. O sonho você vem provocante, me deu um beijo doce e me abraçou. Me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Você que tá sem ela. Sonho você vem provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia o bar. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Sou delinquente, sou cagante. Eu vou me abraçar. Seu guarda, seja meu amigo. Bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe. Que legal. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Chamada, seja meu amigo. Me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. E essa é pra matar a saudade. Central da Biografia. Se a saudade não doesse assim, nem tão grande fosse a solidão, se eu pudesse gostar só de mim,

Betinho era tão pequeno que ficava escondido atrás do instrumento. Ele devia ter uns 5 ou 6 anos de idade, lembra Dona Odete, a mãe do artista. Betinho era o apelido carinhoso dado a Marrone pelos pais quando criança. Marrone até ia para a lavoura com o pai, mas ele driblava os serviços e ficava a maior parte do tempo debaixo de uma árvore, tocando o acordeon. Marrone, segundo conta a mãe, saía para a escola rural, mas mudava o percurso no meio do caminho para brincar com os primos. Vinícius nem conseguia segurar direito o violão do pai. Ele devia ter uns 6 anos de idade quando aprendeu as primeiras notas, conta a mãe, Dona Anita. Vinícius, o Bruno, ele nasceu em Goiânia, Goiás, mas a sua paixão por cavalos e também a fazenda despertou ainda mais cedo nas visitas periódicas à propriedade rural do pai. Bruno logo ganhou um cavaquinho e animava os encontros da vizinhança. Marrone, aos 12 anos, tocava a noite toda nos bailes da fazenda. Olha só! E Bruno foi incentivado pelos pais a tomar conta de uma das farmácias da família, mas passava o tempo cantando e tocando violão, para a alegria dos balconistas. Olha só, falamos demais? Central da Biografia tem a história e tem as músicas. Bruno Marrone, sinônimo de amor, programa de fim de semana. Gosto dessa música, é pra lá que eu vou. E meu jeito de sentir essa sequência é espetacular. Central da Biografia, hoje com Bruno Marrone. Central da Biografia. Estou aqui, olhos nos olhos com você. Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra. Semeia paz onde tem guerra. É o sinônimo do amor. Um sentimento que até junto da saudade, tão difícil de explicar, bem mais fácil de entender. Só sei que sou grato por tudo, mãe querida. Vai durar mais de uma vida se eu começar a agradecer. Me deu a luz, trouxe a paz, me deu o mundo. Eu te adoro desde o primeiro segundo. É pai e mãe, é o meu chão, melhor amiga. És o meu anjo, eu vou te amar por toda a vida. Estou aqui, olhos nos olhos com você. Tô querendo te dizer o que eu sinto de verdade. É mais bonita do que tudo que há na terra. Semeia paz onde tem guerra. É o sinônimo do amor. Um sentimento que até junto da saudade, tão difícil de explicar, bem mais fácil de entender. Só sei que sou grato por tudo, mãe querida. Vai durar mais de uma vida se eu começar a agradecer. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o mundo. Eu te adoro desde o primeiro segundo. É pai e mãe, é o meu chão, melhor amiga. És o meu anjo, eu vou te amar, mamãe querida. Me deu a luz, me trouxe a paz, me deu o mundo. Eu te adoro desde o primeiro segundo. É pai e mãe, é o meu chão, melhor amiga.

agora. Eu volto já já. Daqui a pouquinho, o Edgar de Souza volta, destacando muito mais no Central da Biografia de hoje. De volta com você, que bom que você está aí acompanhando a gente, hein? Quanta honra! Obrigado, viu? Nesta segunda meia hora, mais uma vez, com muito prazer, a gente se apresenta. Eu sou o Negão Edgar de Souza e nós estamos aqui trazendo pra você o Central da Biografia com a dupla Bruno e Marrone. Olha só, decidido a seguir carreira, Bruno formou dupla com o primo Ricardo. Era Vinícius e Ricardo, mas o projeto, acabou não dando certo. Já Marrone tentava se firmar ao lado do irmão Valdir e em um período formavam a dupla Regis e Ronaldo. Marrone era o Ronaldo, depois fez parte da banda de algumas duplas, Janaína e Jaciara, Matão e Monteiro, Cleiton e Cristiane. Pois bem, Bruno ficou sem parceiro e Marrone havia acabado de voltar de São Paulo depois de deixar a dupla Cleiton e Cristiane. Agora os caminhos de Bruno e Marrone eles se cruzaram por intermédio de outro astro goiano da música, Leonardo, que na época fazia dupla com o irmão Leandro. Uma amiga em comum aproximou Bruno e Leonardo, que logo apresentou Marrone, estes velhos conhecidos por dividir o palco no Zoológico de Goiânia, com suas respectivas duplas. Depois de algumas semanas de ensaio, dava para perceber que os dois garotos tinham futuro, mas havia um problema. Uma dupla de nome de Vinícius e Zé Roberto não daria certo no mercado sertanejo. Foi então que começaram a buscar o nome que consagraria a dupla. E foi lendo uma revista que José Roberto chegou à descoberta. Bruno e Marrone. O segundo nome surgiu de uma antiga série de TV, cujo personagem se chamava Kate Marrone. O curioso é que os dois queriam ser o Bruno. Olha só, eles tinham medo de que alguém fizesse alguma piada, como chamá-lo de Bruno e Macarrone, por exemplo. Lembram seu pai Vicente, o pai de Marrone. Ainda muito cedo, Bruno e Marrone já agradavam o público, interpretando músicas de artista da época. A diferença de hoje é que o público em questão eram os membros da família e alguns vizinhos. Então, assim começou essa carreira brilhante de Bruno e Marrone, hoje destacado no Central da Biografia. Bora com música, né, gente? Falou em Bruno e Marrone, a gente quer ouvir a boa música. Então, pega pra você, Eu Não Vou Aceitar. Na sequência, Te Amar Foi Ilusão, Te Amo Feito Louco, Juras de Amor, Bruno e Marrone, no Central da Biografia. Central da Biografia. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. central da biografia. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento, não consegui sintonizar teu pensamento, saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. Biografia. Não chega de ficar brincando, uma hora acorda, estica e a gente se arrebenta. Chega de fechar os olhos e negar nós dois, assim ninguém aguenta. Chega, eu já passei da conta, eu não aguento mais. Amar pela metade, isso não satisfaz. Eu sei, não vale a pena. Agora está em suas mãos nossa história de amor, a nossa relação. Me ame ou sai de cena. Conta tudo agora, não me esconda nada. Se é só curtição, prazer das madrugadas, eu preciso urgente de uma decisão. Quero dar um rumo pro meu coração. Se não sente nada, me deixa viver. Se decida agora o que vai querer. Eu não sou um livro pra me ler aos poucos. Sou de carne e osso e amo feito louco. E amo feito louco. Chega, eu já passei da conta, eu não aguento mais. Amar pela metade, isso não satisfaz.

2002, 2003 e 2004. Crowley Best, recorde de execução de Dormir na Praça em 2002. Não é sensacional? Esta dupla é espetacular. Então, gente amiga, o estilo inconfundível, a qualidade vocal e diferenciado repertório sempre estiveram coerentes com a linha de trabalho da dupla. Popular, carismática, com grande aceitação do público feminino e masculino também, de todas as classes socioeconômicas e faixas etárias. Com mais de 11 álbuns gravados e mais de, olha, 6 milhões de cópias vendidas e mais de 170 shows anuais feitos em todas as regiões brasileiras, Bruno e Marrone se consagraram como os principais artistas populares do país. São recordista de público em uma só apresentação. Sabe quanto? 120 mil pessoas, e isso aconteceu em Brasília, a nossa capital federal. Impressionante, não é? Isto tudo é Bruno e Marrone, e isto é o Central da Biografia. É nisso que dá. Tentativas, 100% casamento. Mais uma sequência. Bruno e Marrone, Central da Biografia. Central da Biografia. É nisso que dá. Você sai do banho sem roupa nenhuma pra me provocar. Me chama, vem cá. Eu tô excitado pensando na transa que pode rolar. É nisso que dá. Sou gato e sapato, fazendo de tudo pra te agradar. Mas você me dá apenas um beijo, dizendo boa noite, vai se deitar. Cansei de ser seu brinquedo, perdi o meu medo e vou te deixar. Peguei somente o que é meu, pois nada que é seu vale a pena levar, vale a pena levar. Deixei Central da Biografia. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Mas acontece que meu coração não é de papel, e a chuva molha e as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas em vão, tentar tirar você do coração. E

Meus amigos e minhas amigas, está quase chegando ao final do Central da Biografia com Bruno e Marrone. Mas olha, deixa eu passar algumas informações para você. O Bruno, ele gosta mesmo é de arroz, bife, tomate picadinho, batata frita, carne moída. Ele não gosta de frutos do mar ou prato chique e tal. Ele é bem simples. Já Marrone não resiste a um frango com quiabo. Mas ele gosta também de pequi, macarronada, costelinha de porco com arroz e nada de frescura. E a frase de Bruno é acredite sempre no seu trabalho. Já a frase do Marrone, tenha sempre muito fé em Deus. Meus amigos, pra gente encerrar o Central da Biografia de hoje, eu vou deixar pra você Pela Porta da Frente e Choram as Rosas. O Edgar de Souza agradece a você pela companhia muito agradável, pelo prestígio que dá pra todos nós, levando o Central da Biografia pros seus ouvintes. Olha, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e a gente volta pra mais Central da Biografia. Aliás, a gente pede, viu? Utilizem sempre aí os nossos trabalhos, o que pra mim é uma honra muito grande. Beijo no coração, Choram as Rosas, Central da Biografia com Bruno e Marrone. Da Biografia. Choram as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Seu cheiro que eu sentia quando você me abraçava. Sem teu corpo, sem teu beijo, tudo é sem graça. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Rosas, por que não quer estar aqui?